humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca. A semana passada, se bem se recordam, tivemos aqui o Geirinhas e finalmente conseguimos entrevistar individualmente cada um dos elementos dos extintos Boomerang. Vamos parar a publicidade. Foi um bocado, não sei se foi por acidente, mas eu, o meu percurso académico não diria que ia para lá. Eu cheguei a estar um ano em medicina. Portanto, o meu percurso é muito acidental. Ia ser médico. Isso foi sempre a descer. Até ao humor. Exato. Olha, vê lá o que é explicar aos teus pais isto. Começas em medicina. Minha mãe hoje em dia tem um desgosto enorme. Hoje em dia quer-me casar com uma médica, né? Porque ela quer ter uma médica na família. Contudo, esta semana, como havíamos já referido, vamos entrevistar mais 4 humoristas. Também eles, um quarteto de humor. Também eles, basicamente, extintos, mas que se juntaram para promoverem o seu canal oficial de YouTube e, não tenham dúvidas disto, para nos darem uma entrevista a mim e ao Nelson para a Prova Oral, programa que apresento na Antena 3, e para este podcast, pois claro. Já lá vamos. Antes de começarmos e antes que percamos o nosso novo patrocinador, que é, sem dúvida, a coisa mais linda, deixem-me recordar que este podcast tem o patrocínio mais fixe deste verão. Uma bebida do outro mundo. A fresquíssima Summersby. Imagina que tiras uma foto com aquela pose, metes no Insta 3 likes, bebes uma Summersby e de repente imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E agora um momento único, extraordinário, um dos expoentes máximos deste podcast. Os Gato Fedorento voltaram. Voltaram para esta entrevista e deram-nos uma entrevista magistral sobre nada em particular e tudo no geral, que é como eles gostam mais. Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores vêm falar-nos então de tudo aquilo que têm andado a fazer durante estes anos e anos de ausência, longe dos holofotes. Felizmente há um canal de YouTube que não nos deixa esquecê-los. E agora há também esta conversa. Mas quem é que ouve rádio na net? Muita gente. Que está normalmente pessoas que não ouvem rádio. Pá, quem quer ouvir rádio, ouve rádio. Quem quer ouvir net, ouve net. Podemos começar este programa por aí. Quem é que ouve rádio daqui? Estamos a começar o programa assim. Ah, é isto? Raqui? Já começou? Agora já é. Espera, começa outra vez. Agora. Agora que é? Emissão, quem é que ouve rádio daqui? Quero saber os vossos hábitos. Todos? Sim. Epá, eu ouço rádio muito pouco no carro, nos 5 minutos que ando de carro por dia. Que rádio é que ouves? Ouves o teu uma amigo? Uma estrangeira, não conheces. É rádio de qualidade. Eu também ouço no rádio. Ouves rádio no rádio? Ouço no carro também, sim. Também ouço e no carro. O que é que tu ouves? A tua própria rádio? Rádio comercial, prestigiada e líder rádio comercial. E TSF para as notícias e tal. Portanto, basicamente, nos dois sítios para onde trabalhas é isso. Ouves? Ah, exatamente, olha, bem visto, é isso mesmo. É o contrato. É mesmo. Uhum. Só, por enquanto só trabalho nestas duas rádios. Só estou a assambarcar estas duas. Tiago Dores e Miguel Góis, vocês, que hábitos é que têm? É, pá, isso agora estamos a falar sobre isso. É agradável. Eu também ouço no rádio. Também ouço um bocadinho no carro. Ouço as rádios em que o Ricardo trabalha. Também por contrato. Sim, uma coisa que combinámos também. Miguel, também faz isso? Sim, também ouço. Eu ouço a 80. M80. Uma rádio pensativa? Sim. E ouço podcasts internacionais. Só internacionais? Algum bom podcast, claro, que ouças e que possas, claro, dizer? Não, pois é, eu prefiro ser o único a fazê-lo e depois, senão, se vai para o mainstream e vocês começam a ouvir, deixa de ser cool. Muito bem. Ricardo, tu normalmente tens sugestões para isto, de livros, de tudo. Tens alguma sugestão de um bom podcast que... Como o Marcelo? Sim, um bocadinho. Há quem diga que tu podes ser o sucessor de Marcelo. Ah, sim, eu acho. Já ouvi várias vezes isto. Mas é gente... Tens ambição a esse nível? Então não tenho. Sim. Ora bem, podcasts, deixa lá ver, eu tenho aqui. Há um muito bom. Eu costumo escutar. Governo de Sombra. The Partially Examined Life. Olá. Ok. The Book Review. Do New York Times, acho que é isto. Uhum. Philosophy Bites. Um Philosophy Bitezinho, às vezes. Está bem. E Entitled Opinions. E também Fiction, da New Yorker. O que é que vos parece isto? Ouves isso tudo? Não é nada mal. É pá, mais ou menos. De vez em quando. Já ouviste alguma coisa? Quando o tema me interessa, ou assim. Bem, ultimamente temos percebido que tens lutado muito pela liberdade de expressão. Aliás, fizemos um programa, uma prova oral inesquecível aqui. Foi inesquecível. Com Fernanda Câncio e com o Daniel Oliveira. Sabes o que é que eu não esqueço? Bem, eu adoro contar esta história. Esta era que eu mais gosto de contar. Não, quando se fala sobre este programa, o que é que aconteceu. E basicamente o que aconteceu foi: o programa foi bastante tenso, sobretudo entre ti e a Fernanda Câncio. Havia ali uma espécie de Kofi Annan, que era o Daniel Oliveira, o que também não se percebe, mas ele estava ali a tentar moderar os ânimos. E depois vocês ainda ficaram um pouco lá embaixo a discutirem um com o outro e a discutirem, a trocarem ideias, possivelmente que não concordariam um com o outro. Bom, e a verdade é que a altura a Fernanda Câncio virou-se para mim, mesmo na parte final, e disse assim: olha, preciso de boleia, tu dás-me boleia. E eu disse: epá, eu estou de mota. E ela virou-se para o Daniel Oliveira e disse: e tu dás-me boleia? E o Daniel: não, mas eu estou de mota. E tu olhaste. Não, o Daniel disse: não, o Daniel estava de carro, mas disse: não, mas vou para outro sítio. E então fui eu dar boleia à Fernanda Câncio. Eu lembro-me disso, tipo, este cara acaba a dar boleia à Fernanda Câncio. Sim, foi uma viagem. Como é que foi essa viagem? Foi tenso. Quer dizer, durante a conversa, eu tinha dito que achava que uma pessoa que diz na rua: ó, joia, anda cá, Orives, é idiota, mas não é, não está a cometer um crime. E a Fernanda Câncio disse que ninguém tinha dito que dizer: ó, joia, anda cá, Orives, está a cometer um crime. E então eu saquei de um texto de Fernanda Câncio em que ela dizia que expressões como: ó, joia, anda cá, Orives. Mas factos, é? Exato, factos. Mas achas que ela nesse dia se apercebeu de mais alguma coisa? Fui desagradavelmente recorrer a factos e isso é imperdoável, não é? Às vezes em debates. Pois. Já agora, deixa-me dizer que Nelson Nunes está aqui connosco. Olá, Nelson. Olá, Nelson. Ainda Nelson. Deixa-me explicar porquê, não é? Não me enganei na porta. Foi. Bom, a verdade é que Nelson Nunes ajuda-me sempre a fazer programas quando entrevisto pessoas ligadas ao humor, visto também temos um podcast que se chama Com Humor Não Se Brinca, ao qual o Ricardo Araújo Pereira já foi e é a nossa grande vedeta. Sim. Várias edições em que Ricardo. Ele é quase nosso co-apresentador. Sim. Das vezes em pelo menos quatro episódios já apareceste. Ah, sim, isso é ótimo. E não sabias. Aposto que isso angaria muitos ouvintes para. Sim, seguramente. Já agora, a pergunta que se impõe e que toda a gente está à espera é: isto o que é que significa? É o vosso regresso? É isso? Vocês vão ter um canal de YouTube? Vão ser youtubers? É isso? Já youtubers. Já são, eu já subscrevi o vosso canal e de vez em quando vão caindo lá. Ah, então diz, foste, não é? Tu. Vocês são agora, desculpa, youtubers. Sim, sim. Pá, deixem já agora, se calhar é melhor, não sei se vocês se importam que eu responda a esta. Vamos a isso. O canal de YouTube do Gato Fedorento é oficialmente o brinquedo do Miguel. É o brinquedo do Miguel. Portanto, é um canal e o Miguel. Diz: eu acho que esta semana devíamos pôr em destaque este vídeo. E nós dizemos: eu acho que sim, Miguel. Acho que é mesmo isso. Miguel, quer falar? Isto é uma, claramente, há muita coisa. O facto de eles dizerem que isto é o meu brinquedo é claramente uma estratégia para não participarem ativamente. Olha, fui ver agora, está a funcionar. É responsabilização em decisões. E o mestre em não participar em decisões é Ricardo. Nós, mesmo enquanto, durante estes anos todos, sim, quando é preciso tomar alguma decisão, enquanto é, vai, não contem com ele. Sim. Enquanto coletivo, nós sempre decidimos, digamos, colegialmente. E como somos um número par, Dá empate. Dá empate. Pode dar empate. Felizmente, o grupo conta comigo. Eu acho que foi rara a votação em que eu não disse: abstenho-me. Muito bem. Foi raríssimo. Resolvendo assim impasse. E claramente nos anos subsequentes, nunca ninguém foi capaz de se virar para o Ricardo e dizer: vês o que é que deu a tua decisão. Não. Portanto, eu não, ao longo destes anos todos, eu não tive nada a ver com o rumo que este projeto tomou. Muito nada. Bem. Então, mas o que é que isto significa? Vocês vão ter um canal de YouTube onde vão colocar alguns dos vídeos que já fizeram há uma centena de anos. E vão ter. Gostaram agora desta pergunta envenenada. E vão ter material novo, é isso? Muito material novo. Pá, Fernando, não, atenção. O que se passa é o seguinte. Dava-nos jeito. Espera aí, isto é o brinquedo do Miguel. Ó, Miguel, explica lá tu. Pá. Em primeiro lugar, há que dizer o seguinte: nós sempre fomos muito sobrevalorizados. Eu não estou a brincar, também a falar a sério. As pessoas viram-se para nós e fazem perguntas às quais nós não sabemos responder. E sobretudo estas relacionadas com o futuro. Atenção, vocês vão fazer. Nós não fazemos ideia nenhuma. Não, sério, não temos nenhuma estratégia. Pareceu-nos um escândalo nós não termos um site. Parecendo um escândalo não termos um canal de YouTube e fizemos. Agora o que é que aquilo vai dar? Ninguém sabe. Não imaginam. Mas você... para já é para enfiar lá. A gente fez o quê? 500 sketches pai, 600, na vida, assim, não sei. É para enfiar para lá isso. E assim as pessoas que queiram ver. Temos um site na Farinha Amparo. E nós lá agora. Não, mentira, é falso. Então, mas reparem, podia ser uma forma também de captar mais público. Vocês mas para quê? Para mostrarem que não estão parados. Aliás, mas porquê é que nós haveríamos de querer fazer isso? Espera aí, isto pode não acabar nunca. Isto para quê? Pode não acabar nunca. Por exemplo, os gatos federentes acabaram? Quer dizer, é uma pergunta difícil de responder. Isto não é um namoro. Às vezes parece, mas não é. Não. Quem é que vocês gostam mais uns dos outros? Quem é? Zé Diogo, quem gostas mais? Eu gosto dos três igual. Pá, tão politicamente correto. Sempre contra o politicamente correto e agora. E agora, meu bem. Eu gosto mais do Miguel. Miguel e Tiago. Eu é de mim. De longe. Tiago, gosta mais dele. E tu, Miguel? Não, a única coisa que me irritou ao longo destes anos em Zé Diogo Quintela. Peraí, o tema da conversa não era isso? Não, eu vou só dizer porque é que não é o meu favorito Zé Diogo Quintela. É porque ele come depressa demais e depois fica a olhar para mim. É muito desagradável. Pá, nós temos aqui, atenção, temos no grupo. Ainda sou acusado em minha casa de comer depressa demais. Mas Miguel é um pastelão. É que o Miguel é ostensivamente um pastelão e o Zé Diogo Quintela come demasiado depressa. E portanto são extremos. São extremos em termos de ingestão de víveres. Por vezes se encontram em episódios muito engraçados. É um milagre isto ter durado. Pá, até hoje, porque eu fico, eu fico exasperado por estar à espera de pessoas a acabarem de comer, quando metade da culpa é minha, porque acabei a minha refeição. Não, são pessoas que não percebem que o ato de comer é um ato cultural, pensam que aquilo é só estar ali a enfardar. Vê-se mesmo que o gajo não tinha primos e uma data deles. Se não, não comesses rápido, acertou, não almoçava. Acertaste em cheio, é que é mesmo isso. Ora, deixa-me só dizer que há muitas pessoas que estão a fazer, obviamente, perguntas através da internet e muitas delas. É pessoal, minha ouvi ali 1,2 milhões de pessoas a verem isto. Confirma lá. Achas que é possível? 1,2 milhões. Estás na internet enquanto nos estás será a entrevistar. Falta de não, estou na net, estamos a fazer a transmissão disto. Há uma pergunta da NIT, conhecem esta plataforma? Então não conhecemos. Vamos dizer que sim. Eu acho que já fui entrevistado pela NIT. É possível. Chama-se uma plataforma de entrevistar. É isso mesmo. O André Rito, jornalista da NIT, faz-vos esta pergunta. Depois dos artigos de opinião no Correio da Manhã, das polémicas com a padaria portuguesa e desta crise no Sporting, estamos perante uma reunião de apoio a Zé Diogo Quintela? Eu não sei se jornalistas a sério deviam poder participar nisto das perguntas. Isto não é para civis. É para civis, é para toda a gente. Os jornalistas querem sempre sim, sangue é verdade, e verdade. Tal. Olha, mas há uma coisa que me tem. Eu queria dizer que eu adorei, por exemplo, eu às vezes é um truque que eu faço. Agora tenho ido falar a universidades e não sei o quê, e o que eu costumo perguntar à plateia é: vamos fazer um pequeno teste. Quem é que daqui viu posts muito violentamente indignados contra o texto do Zé Diogo no Facebook, no Correio da Manhã sobre o Hospital de São João? E sei lá. 120 pessoas levantam o braço. E depois eu pergunto: e quem é que viu posts violentamente indignados no Facebook contra a situação das crianças no Hospital de São João? E 7 pessoas levantam o braço. E é curioso isso, as pessoas indignarem-se mais com o discurso sobre a realidade do que sobre a realidade em si. Olha, fica a nota para todos meditarmos. E boa. É boa, não é? Já agora, Zé Diogo, queres dizer alguma coisa? Eu vou manter um prudente silêncio que adotei desde o dia em que isto se passou, que eu confesso que não me apercebi só mais tarde, porque não só não tenho redes sociais, como estava fora. E só quando recebo no sábado um telefonema de um, que eu não sabia, atendi, que era de um jornalista a perguntar o que é que eu ia fazer, é que eu me percebi que, era, que estava-se a passar aqui qualquer coisa. Depois comecei a receber mensagens e de amigos. O que é que fizeste? E tal. Não fizeste nada. Mas isto tudo para dizer que epá, passou-me um bocado ao lado e não vou comentar. Não vou comentar. Muito bem. Temos aqui uma pergunta que nos chega através do WhatsApp da Provaral. É uma pergunta sobre humoristas. Ora, tens que pôr os ajudadores de novos, não é? Ora, ouçam. Bom, isto antes de mais, os humoristas eram um povo que era todo para ir à vida, mas pronto. Eu gostava de perguntar se realmente faz parte das idiosincrasias de um humorista acordar tarde. É porque eu não vejo um humorista a dizer: sim senhor, eu não me importo de acordar cedo. E era isso. Ah, cá está. Antes de mais nada, um grande parabéns pela alusão. Oh, isto era o gajo da Alfama, não é? Era o gajo da Alfama, exatamente. Um grande parabéns por isso. E depois, meu amigo, por amor de Deus, Nuno Marco levanta-se de manhã há, sei lá, há 30 anos. Isto é uma falta de respeito da sua parte. Não. Eu ouvi mal a questão. Eu também ouvi mal. Eu nem sequer ouvi, porque eu não tenho fones. Mas... fones, sim. Eu próprio, às vezes, quando trabalho na rádio, levanto-me cedo e aquilo aleija. Por isso, vá pesquisar primeiro, antes de colocar questões a um fórum que estava até agora a ser respeitado. É bastante sério. Eu levanto-me cedo todos os dias. Relativamente cedo. 7:30 conta, como cedo. 7:30 relativamente cedo, sim. É, relativamente sim, cedo. Sim. Mas se calhar também já não posso considerar humorista, portanto, respondendo à questão. Mas se calhar quando era humorista levantava mais tarde. Já agora, uma pergunta aqui para vocês dois, Miguel e Tiago. Levanto para aí às 6:30 da manhã. É porque filhos, tenho, não? Filhos, pois. Humoristas com filhos, calhar tu, é diferente. Eu tenho apenas um, mas o Sacana não dorme muito bem, por isso também tenho assim umas noites bastante aleatórias. Os vossos filhos mudaram a vossa vida? Não. Interferiram no grupo? Isso é um mito, pá. Isso é um mito, que as crianças mudam a tua maneira de encarar o mundo e se calhar, não posso gastar o dinheiro todo em coisas e vinho verde e tem que guardar algo para a criança. Isso é um mito, Alvin. Isso é um mito. Aquelas coisas, não é? Já agora, deixa-me colocar aqui uma outra coisas pergunta. Fazem muito bem lá. Atenção. No norte, no Minho. Olhem só. Não, isso é o vinho verde. Vamos a isso. Olá a todos, muito boa tarde. A minha pergunta é muito simples. Gostava de saber qual é a opinião dos gatos acerca de o meu pipi e o que é que têm a dizer sobre isso. Obrigado e bom programa. Okay, vamos falar sobre o pipi deste senhor? Eu estava a ouvir a pergunta, mas entretanto José Diogo Quintela começou a mexer no pipi. Não, esse mesmo. Deixei de ouvir. Ele quer saber a vossa opinião sobre o meu pipi. Há quem diga que... Há muitas versões, mas a mais forte é que diz que foste tu, Ricardo, que escreveu o meu pipi. Há outra versão que diz que tu... que o partilhaste com o Zé Diogo Quintela, portanto foi escrito a quatro. Fizemos o pipi. Houve umas tardes engraçadas quando nós. Se eu ouvir que tinham sido os quatro. Partilhar o pipi. À bruta? Eu acho que. Quer dizer, é uma pergunta que tem sido feita. Sim, é recorrente. É a nossa opinião. Achas que é uma coisa que nunca se vai saber? Não faço ideias. Deve haver uma razão para não se ter sabido até agora, não é? Será que é uma razão contratual? Não faço. Estás a olhar para nós como se. Como se... Sim. Vocês são os principais suspeitos. Estou perante quase um. Não. Mas ao seu guarda. Ao seu guarda. A gente já. Pacheco Pereira, até. Pacheco Pereira. Assim. Vocês acham que o Pacheco Pereira podia escrever. Por que não? Havia também a teoria de que podia ser Vasco Graça Moura. Pacheco Pereira. Arruinava. Repara. Imagina que se descobre a identidade que é um de vocês. Não arruinava de toda a vossa carreira. Pelo contrário. Não, mas arruinava a minha vida familiar. Arruinava? Não arruinava, não. Já leste o meu pipi? Já. Tenho até a versão renovada. Iam começar a perguntar: você, pelos vistos, sabe fazer coisas? Não sei. Mas tu conheces o meu pipi, conheces bem? Não. E até questionares porque é que em casa não, é que não fazes esse tipo de coisa. Exatamente. Mas, Diogo, mas tu não conheces não o meu pipi, como é que... o pipi, o que é o livro? Sim. Ah, conheço, claro. Está bem, era só para provocar este silêncio embaraçoso. Olha, há uma coisa que me costumam perguntar muitas vezes que é... Okay, gente... o meu pipi. Ah, não, não. A gente sabe o que é que o Ricardo faz, a gente sabe o que é que o Zé de Quintela faz. O que é que faz, o que é que faz a outra metade dos gatos doente? O mistério. Tem mesmo que se revelar. Vocês é que sabem, não é? Até porque é fascinante. Pá, vocês vão adorar, vocês vão adorar ouvir isto. Eu acho que me vou remeter a um por dentro de silêncio. Ah, sim? Sim, sim, também? Sim, okay. Sim, sim. Também te vais meter a um por dentro de silêncio? Não, não. Eu também tenho quatro filhos, pá. O que é que sim, acham sim, que o homem faz na vida? Vocês estão milionários, não é? Quem pergunta isso não é certamente quem tem quatro filhos, porque essas pessoas sabem trabalhar, o que aquilo dá. Eu trabalho. Todos o sexo masculino. Todos o sexo masculino. É uma coisa inacreditável. Trabalho é uma dobrar. Concentração de testosterona. Sim. Atenção, o segundo mais velho, no outro dia, os nossos filhos foram numa viagem da escola, andam na mesma escola e foram numa viagem da são escola. Amigos, eu fui levar, fui levar a minha filha ao aeroporto. E estava lá já o Miguel com o filho dele. E nisto eu vejo de relance, olho e vejo: o Miguel está a beijar um homem. Pôs-se em bicos de pés para beijar um homem. É o segundo filho mais novo dele, que é mais alto do que ele. E é um homem. Sim. Na verdade, tem é quantos um anos homem. Esse homem? Tem 13 anos. Não, mas no outro dia tive lá três primas deles. E portanto, ou seja, eram sete só crianças. Salientar, Miguel, quando eu disse o Miguel está a beijar um homem, o meu espanto não era de julgamento. Claro. Atenção, à frente de toda a gente, foi que tu estranhaste. Nem sequer isso, era apenas surpresa, mas conheces bem o Miguel. De um facto, olha, o Miguel está a beijar, um homem. Está a beijar um homem e não é o Fernando. E eu acho bem, não tenho nada contra. Não é este Fernando, atenção. Deixa-me só dizer que estamos a bater todos os recordes de assistência a um vídeo em direto. 2 milhões, não é? Não deve ser isso, não pode ser. Nunca. No telemóvel? Não, o Facebook não permite agora 1,2 isso. 1,2 milhões. Tu vais estar a passar no Facebook. Tinhas que pagar. É capaz de ser em 12. Pagar ao limite. O Facebook agora tudo o que quer que faças. 1,7 milhões. Não pode ser. E a Cambridge Analytica? Talvez não seja milhões. Não, pode ser mil. Pode ser mil. Não é abreviatura de milhões, é mesmo mil. É mil. Então, mas espera. Há aqui uma outra pergunta. Uma pergunta de uma miúda. Vamos ouvir. Olá a todos, tenho uma pergunta para o Ricardo, mas antes de mais gostava de dizer que tenho imensas saudades dos outros três indivíduos. E para o Ricardo eu gostava de saber qual é, na opinião dele, o melhor escritor da atualidade, ou de sempre, vá. Obrigado. Vais de Mário Carvalho? É uma questão, eu acho que é colocada à pessoa certa. Toda a gente sabe que, do ponto de vista do canon literário, os meus gostos são muito requintados. E, portanto, tenho muito gosto em responder Gustavo Santos. Estou a brincar. Qual era a pergunta? Gustavo Santos para a semana. O que é que gostavas de perguntar a Gustavo Santos? Deixa ver. Eu gostava de lhe perguntar o quê? Perguntei para todos. Sim. O que é que vocês gostavam de perguntar ao Gustavo Santos? Eu sei. Aposto que é porque. Como é que eu posso me mamar bem? Melhor? Como é que eu posso me mamar melhor? Como assim? Exato. Sabes que o. Por que é que estás a dizer isso? Porque nós temos que nos amar. Temos que nos amar. Temos que nos amar a nós próprios. E eu queria saber como é que eu posso me mamar melhor. Aliás, Gustavo Santos. Aposto que esta nunca foi feita. Olha, uma pergunta boa. Vais fazer perguntas. Sim. Por exemplo, se quando ele estava a escrever o seu. Ele tem um livro. Bastante célebre, aliás, chamado Agarra o Agora. Se quando ele pôs o título Agarra o Agora, se ele não percebeu que havia uma ligeira cacofonia em Agarra o Agora, se voz alta, se não destrói um pouco a solenidade que ele pretende. Atenção, Gustavo Santos disse uma vez que são boas questões. Estamos a afastar-nos, se calhar, um bocadinho da pergunta da nossa ouvinte. Um beijinho para ela. Gustavo Santos disse uma vez o seguinte: a nossa mente chama-se mente porque nos mente todos os dias. Esse é um primeiro ponto curioso, porque em inglês é mind. Ou seja, a mente dos ingleses não lhes mente todos os dias. É só cá. E depois ele tinha ainda outra teoria boa, que é o presente é o pré-sente, não é? Tu não... E é muito giro, consegues. E ele tem um seguidor, que é o Abel Xavier. Abel Xavier. Abel Xavier. O próprio, aquele bater punho lá do Norte, Miguel Gonçalves. Uma vez ele disse: olhem, pá, peguem na palavra empreendedor, acabem dor, porque realmente é a coisa mais difícil. E é giro que, por exemplo, esquentador também acaba. também acaba. Há pessoas que se magoam com o esquentador. E canalizador. E tomar banho sem que esquentador aleja, com água fresquinha. Miguel e Tiago, Miguel, mas tu acabaste por não dizer... conheço bem a obra, não posso falar sobre. Uhum. Ok, não. Eu gostava muito do Querido Mudei a Casa. Essa obra conheço, do Gustavo Santos. E eu gostava do Zegza. Do Zegza Plus. Sim, grande banda, claro. Zegza. Banda não, um grupo de bailarinos, por amor de Deus. Desculpem. Era uma crew. Era uma crew. Desculpar, era uma crew. Nos anos 90 chamava-se isto uma crew. Já agora, Tiago, desculpa, Miguel, tu não, há pouco é não Miguel, disseste o que é que fazia. Ah, sim, estava a explicar. Estavas a explicar, mas. É fascinante, sim. É fascinante. Criar quatro rapazes é fascinante. Mas, não, eu trabalho. É isso que faz, é trabalho, criar mas quatro... não posso ainda. Ainda não, que... não deu em nada ainda, por enquanto. Está em vias de. Vamos ver. Ah, é. Já agora, vocês estão milionários, é isso? Pá, é a terceira vez que este gajo tenta meter esta na conversa. Pá. Não, pelas vossas respostas, não é? Tipo, passo umas cenas. Estão grandes escritores, sim senhor. Grandes... Vocês estão milionários. Ricardo, tu acabaste por não dizer qual era o teu escritor. Há vários, quer dizer, que hoje. Olha, eu assim, no outro dia descobri um que se chama Valério Romão. Ah, é ótimo. Pai, é tão bom. Gosto imenso. É Valério Romão. Adorava conhecer o Valério Romão. Olha, eu conheço e posso proporcionar esse encontro. Já me cruzei com ele numa festa e é incrível, não, o Valério. Não tive lata para ir lá falar com ele. Já veio este programa, como é óbvio. É, pois claro, opa, toda a gente que vale a pena, programa, não é? Que vale a pena. E portanto, olha, mas, por exemplo, assim, clássicos. Clássicos contemporâneos. Por exemplo, Hélia Correia. Uhum. É Hélia Correia. Ou, por exemplo, Teresa Veiga. Nunca devia falar de Hélia Correia nem Teresa Veiga. Mas olha, aqui está, é uma estreia. Uma estreia. Hélia Correia e Teresa Veiga são grandes escritoras. Você deu a Quintela? Sim. Estavas no Facebook? Não, ele está a acompanhar coisas sobre. Estou a acompanhar, o meu clube está em crise e eu estou aqui a acompanhar as últimas notícias. Já agora, quais são as últimas notícias? Pá, olha, parece que aqui um senhor, que é o. Pá, pelos vistos, é um empresário, Paulo Silva, denunciou corrupção em 6 jogos de futebol do Sporting. Parece que é o mesmo que nós usávamos para a corrupção no handball, o que talvez explique um bocadinho a incompetência. Não podes, tens que usar intermediários diferentes. Especializados, não é? Especializados, portanto. É pá, eu estou-me a rir, mas isto não tem graça. Imagina que vais jantar aos teus sogros, paras, compras uma Summersbee para levar e de repente. Imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há pistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah! Imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. É bom que se diga que há muitas pessoas, estamos a bater todos os recordes, estão 2 mil pessoas a ver esta transmissão em... Pá, que programa incrível, tão fraquinho, 2 mil pessoas. Mas há milhares ouvindo depois a emissão de rádio, que é na sexta-feira. Pá, sabes que é possível, estatisticamente, as pessoas, aquela coisa de mudar de estação no rádio, é possível haver mais de 2 mil ao mesmo tempo na mesma estação só por estarem a fazer isso. É coincidência. Só por estarem a sintonizar, sim. Estão a passar pelo mesmo tempo. Gajos a mexer ao mesmo tempo. É possível, é? E tu, olha, grande público. Ai não, pera, agora estou na Rádio Amália. Já agora, como é que vocês comentam os últimos acontecimentos no Sporting? Zé Diogo, tens de ser tu o primeiro, não é? Bora. Estou tão triste. É muito. Pá. O que é que tu achas que aconteceu ali? O que é isto? Sei lá, o que é que aconteceu? Epá, é muito grave, não sei. Espero que, a ser verdade, esta coisa da corrupção, epá, esta direção tem que sair, tem que ser presa e o Sporting tem que pagar o que, não sei, para a segunda divisão. Ricardo, eu vinha a pensar, é um campeonato muito competitivo, hein? a segunda liga tiveram até à última para decidir quem é que subia aquilo. A Académica perdeu na última jornada. É? Portanto, pá, um campeonato rasgadinho. Ricardo, estou curioso com a tua opinião. Epá, eu vinha a pensar, sabes o quê? Que... olhando para o fenómeno numa perspectiva mais ampla, até do ano todo que passou, eu vinha a pensar que em 1904 um grupo de jovens pobres reuniu-se numa farmácia. Não eram tão pobres. Eram. E para fazer formar um clube, não é um sítio gostavam de praticar desporto e de competir, etc. Depois, em 1906 houve outro grupo de jovens e não sei o quê, enfim, de um estrato social mais elevado, também quiseram. Depois em 1893, a fazer fé na história oficial, no Porto, outro grupo de gente interessada em praticar desporto e competir e tal. E te corta para 100 anos depois. E tu vês, por exemplo, a figura do diretor de comunicação, os comentadores nos programas, toda esta jevardeira, uhum. E tu pensas, isto já não tem muito a ver com os objetivos para os quais estes clubes foram criados, pois não. E isso, não quero parecer. Eu desliguei muito o futebol. Velho do Restelo, mas também não estou a dizer, isto era bom, era antigamente, quando eles iam de autocarro. Não estou a dizer isso, mas um mínimo assim de decênciazinha, uma coisa. Não haver bordoada, por exemplo, todas as. À noite, quando se está a falar de bola, por exemplo, isto nunca foi assim. Quer dizer, falar de bola com os meus amigos era uma coisa divertida. A gente liga a televisão e não é. Aquilo é uma coisa grotesca. Se calhar alguma coisa está mal. Dá-me uma sensação. Porque agora o que tu disseste é verdade. Eu acho que a realidade que nos passa a nível televisivo é que as conversas sobre o futebol não são tão intensas quanto depois com os nossos amigos, não é? Bem, pois, também não são amigos uns dos outros. Também há essa, sim, parte, sim, não é? Claro. Mas parece que ali... Epá, aquilo é um produto televisivo. Aquilo é para chamar a audiências com aquela parvoíce. Olha, deixa-me colocar aqui um ouvinte em direto. É melhor. Não é lindo? Vamos falar com um ouvinte em direto. Antes disso, deixem-me só ler duas ou três mensagens. Sim, sim. A Rosa Guerreiro diz: grandes malucos, o país tem falta de vocês para alegrar o povo. Beijinhos. A Marta Sobral diz: voltem. Apenas só. O Diogo Ângel diz: ficamos sem saber na mesma. O que é que fazem o Miguel e o Tiago? Estão a ver? É uma questão. Olha, há muito interesse em torno dessa Miguel questão. Miguel e o Tiago estão na clandestinidade e querem manter-se lá, deixa-os estar. Okay. Vocês qualquer dia vão para aquela rubrica O que é feito de si, não é? Exatamente, e aparece. Exatamente. O Manuel Mota da Silva diz: o único acho que mudou foi o Quintela, os outros estão na mesma. Um fortíssimo abraço. O mesmo. Não. Não pode ser um insulto ou um elogio. Sim, agora é que ela perdeu 30 São os mesmos estúpidos que eram de antes, não é? Olha, temos a Joana Ferreira de Lisboa, que tem uma pergunta sobre linguagem. Olá, Joana. Isto vale a pena. Olá. Tudo bem? Queres falar sobre linguagem? Sim, em primeiro lugar queria só dizer que gosto muito de vos ver aos quatro juntos. É bom. Espero que voltem. Depois o Ricardo falou da cacofonia no Gustavo Santos e ele próprio gosta muito de aliterações. Eu gostava de saber porquê. Ele usa muita aliteração. Gosto muito de aliterações, então. De facto. No Natal, por exemplo. Mas sim, quer dizer, há algumas figuras de estilo, recursos de linguagem, têm graça. Às vezes é o caso da aliteração. Eu não sei se percebe que eu estou a tentar perceber o que é que vou dizer à medida que estou a falar. Tentar ganhar tempo, não é? Sim, é bom. Tempo. Mas sim, às vezes há quer dizer, eu acho que isso foi verdade para tudo o que nós fomos fazendo. A linguagem agradava-nos. Os nossos sketches. Nós temos um sketch só sobre figuras de estilo. Só sobre figuras de estilo, sim. São os discípulos de Jesus. Sim, né? Discípulos de Jesus, sim. Que vai estar também no vosso novo canal de YouTube. Vai estar. Brevemente. E a canção. A propósito da Manuela Ferreira Leite. Já não me lembro desse. E tínhamos também a canção da cacofonia. Que é aquela. Ah, exato, tínhamos usar. Uma canção só para. Não sei de que é que está a falar. Foi quando ela usou a ironia, não é? Nós fizemos um sketch sobre isso, sim. Qual era a próxima figura de estilo? Sim, sim. 6 meses de suspensão da democracia. Exatamente. Já agora. Vocês nunca pensaram em fazer algo como os Monty Python fizeram? Morreram de nós? Não, dois neste momento. Não, reuniram-se ao vivo. Tu foste ver? Acho que foste. Fui, sim, senhor. E? Acho que não estavam decadentes, não é? Não estavam nada. Não estavam quê? Decadentes? Não, estavam nada, estavam ótimos. E aquilo. O que é bizarro naquilo é que era uma Eucaristia. Percebes? Num espetáculo de comédia, tu vais e é suposto não saberes nada do que vai ser dito. E ali o público sabia melhor os textos do que eles. Às vezes o público. É karaoke, eles quase. Exato, era karaoke. Era karaoke. Isso aconteceu-nos uma vez também, bizarra. No Festival do Sudoeste. Foi uma bizarria. Nunca mais fizemos por causa disso. Vocês foram ao Festival do Sudoeste fazer o quê? Fomos lá, uma tenda, fazer uma atuação. Mas não valia a pena, de facto. Eu entrava e dizia: eu venho lá de baixo. E o público todo. Dizem que não sei o quê, chega cá acima, afinal parece que não. E continuava o sketch. Não conseguimos dizer nada. Isso é incrível. Zé Diogo Quintela, que talvez nesse mesmo ano teve uma atuação enquanto DJ. Ele e Nuno Miguel Guedes com dois DJs. Sim, mas foi passado 2 anos. Correu bem essa atuação? Tu gostas de passar a música, que eu sei. Ainda passas? Não, já não. Já não. Por causa dos filhos. Não, não precisas, não é? Já não precisas. Como este homem dominava a pista. Precisas, este gajo só fala. Eu dominava a pista. O que eu sacudia aquela pista. Sim. Não, era muito divertido, mas eu não sei, não, não sou DJ, não sei pôr música, não sei misturar, mas isso também há. Também há aquela sim, há outras pessoas nesta mesa que também o fazem e não sabem. Mas era muito divertido. É porque estás num bar e aquela coisa de epá, não gosto da música, quem me dera ser eu a escolher esta agora, e pronto, era eu. E às vezes iam lá pedir-te para pôr algumas músicas e tu declinavas ou não? Normalmente. Mas assim, o truque é dizer sim, sim, já vai daqui a três. E pá, e o bêbado vai se esquecer, entretanto. Esquece, mas assim havia dezenas de pessoas que estavam a pensar o que antes pensavas tu que é. Como eu não gosto nada desta música, que chatice. Como mas o engraçado é quando eu pus música no Sudoeste, pá, aquilo era numa tenda onde nós atuámos também, e no palco principal estava a tocar Manu Chao a dizer Buche, vá para o caralho, Buche, não sei quem é eu, e agora Take On Me do Zaha. Wham! É importante referir que enquanto DJ José Diogo Quintela tem o gosto musical de um travesti dos anos 90. Pois tenho. Olha, é quando sobe ao palco, transforma-se. Vocês estavam a falar deste fenómeno de popularidade ao ponto de serem quase uma coisa de karaoke. Nos dias que correm, quem é que acham que vai ser o próximo talento a atingir o vosso nível de popularidade, ou o nível de popularidade do Herman? Sim. O Rick Gervais está. Mas neste país. Ah, vá. Cá, está bem. Isso. Epá, olha. Pá, não faço ideia nenhuma. É o tipo de coisa que é impossível prever. Aliás, no nosso caso, nós ficámos tão surpreendidos ou mais com isto tudo que como o resto das pessoas. E, portanto, é o tipo. É capaz de se. Eu não sei exatamente o que é, mas há um conjunto de circunstâncias que de repente se criam. E é capaz de ter a ver um bocado também com o fenómeno televisivo, não é? Que o Herman, os programas do Herman, cada programa do Herman era visto por 80% dos portugueses, era mais fácil nesse aspecto, e os nossos, de certa forma, também eram vistos por muita gente. Hoje, se calhar, hoje em dia é um pouco mais difícil. Eu acho que o próximo fenómeno, se calhar, pode vir do YouTube, justamente, não? Os hábitos de televisão, acho eu, são bastante diferentes passados estes. Mas a vossa popularidade também era um bocado um misto, não é? Porque a SIC Radical, no início, tinha uma audiência restrita e na era internet, com os e-mails, exatamente. Sim, foi precisamente a internet. Sim. Exatamente. Foi isso. Mas depois, quando passaram. Vocês seguem youtubers já agora? A Mariana Cabral é uma youtuber, ou não? Pode-se dizer. É uma youtuber também. Sim, sim. Bumba na fofinha. Não? E o Guilherme Fonseca também. E mais. E olha, no dia encontrei Manuel Cardoso. Estás a dizer isso por teres esquecido o Guilherme Fonseca da lista? Não, pá, esqueci-me mesmo. Ao que parece, Guilherme Fonseca tem um azar. É uma pessoa azarada. E foi mesmo esquecimento. Esqueci-me dele e de Carlos Vidal, que é um médico. De Aveiro. Albergaria. Graça também, sim. Mas no outro dia encontrei Manuel Cardoso, dois jovens humoristas, Manuel Cardoso e Diogo Batáguas. E estive a conversar com eles sobre como é que se faz isso. Encontraste-os como? Não vou revelar. Foi por causa de compromissos profissionais e eles estavam lá também. Ah. Gosto muito de Manuel Cardoso. Acho que escreve bem. E vocês? Então, Tiago. Eu também. Tu nem sequer sabes com o que é que estás a concordar. Não sei. Esses nomes todos, sim. Isso é ótimo. Olha, vamos ouvir aqui mais duas opiniões que nos chegam através de três, na verdade, que nos chegam através do WhatsApp. Malta, o que é que doeu mais neste campeonato? Okay, aposto que este ouvinte é do Futebol Clube. Epá, do Porto, eu acho que sabe que nós somos do Benfica e do Sporting, e pronto, não, e aproveita para espetar a faca. O campeonato já tinha terminado, mas eu acho que foi aquela marretada na cabeça do Bas Dost. Foi. Acho que foi o que doeu mais. Ricardo, o que é que doeu mais? Eu fico muito aleijado sempre que o Benfica não ganha. Ainda por cima estava mal habituado. Estava habituado àquela aborrecidíssima monotonia de ano após ano após ano. Ir para o Marquês e este ano não sei. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer em maio? Sabes que há uma teoria conspirativa que diz que o Jorge Jesus vai para o Benfica? Ui. Tu aceitavas? Isso era, não faço ideia. Eu não tenho nada que aceitar nem deixar de aceitar. Mas imagina, concordavas com esta ideia? Eu nem sequer vou, nem sequer vou difícil, comentar, não é? Essa hipótese, mas na altura preciso, seja o que for que acontecer, eu tenho coisas para dizer. sobre esta época e tal. Vamos ver, não sei. Ora, a mim o que deu mais foi claramente ali a meio da segunda parte do Benfica Porto, o Sérgio Conceição ter demonstrado mais coragem do que Rui Vitória, que mandou recuar a sua equipa. Foi isso. É verdade. Aliás, a sair do estádio, obviamente triste, mas achei que o Benfica não merecia ganhar aquele jogo e o Porto foi mais corajoso, portanto mereceu. Eu achei isso. Mas dói ao mesmo tempo. Dói não é mesmo? Ora, vamos mais um comentário sobre futebol. É, saudações aí ao pessoal da prova oral, ao jogado futurante. Saudações de Leoninas e ao José. E sabem qual vai ser o resultado no domingo? 15-0! 15-0 para o Sporting! A usar. Como é que é possível? Património benfiquista. Como é que deve dar para processar este jovem? E converter ao serviço do mal e das trevas um sketch que foi feito. Sabem que nós. Portanto, o Benfica, na altura em que. O Benfica falava connosco, falou com os três elementos benfiquistas do Gato Federante para nós fazermos coisas no. E nós fizemos com todo o gosto, sempre gratuitamente, era um prazer participar. Mas então o Benfica gentilmente cedeu-nos um camarote para o qual eu raras vezes fui porque dá-me azar. Eu gosto de ir para o meu lugar e tal. E eles disseram: o que é que querem que a gente ponha na placa do camarote? Podemos pôr Gato Fedorento? E nós dissemos: não, Gato Fedorento não se pode pôr porque o Zé Diogo faz parte do Gato Fedorento e ele não iria querer. E então pusemos os maiores. E era engraçado porque, a partir daí foi sempre porque as pessoas iam lá no anel do estádio, iam passando pelos camarotes e dizia IBM, Coca-Cola, os maiores, Samsung, delegados da Liga, não. Observador, não, sou Tor. Peço desculpa. Olha, aqui outra opinião que nos chega desta vez. Só futebol? Não, sobre o Perfeito Normal, onde vocês. Então mete lá alguém do futebol. Agora que vem a pergunta. Olá a todos. Esta pergunta serve essencialmente para o Fernando Alvim exercer o seu direito de resposta. Em várias entrevistas o Ricardo costuma dizer sempre que no Perfeito Normal as coisas eram feitas com uma simplicidade relativamente espartana, porque o Ricardo esperava ter uma grande produção e depois fazia os sketches com duas cadeiras e uma mesa. É assim que ele se costuma referir ao cenário do Perfeito Normal. É. Eu queria dar o direito ao Alvin de se defender publicamente destas injúrias do Ricardo. Bem, são de facto injúrias, muitas vezes nem sequer havia duas cadeiras. Exatamente. Mas por vezes a mesa estava cheia de tralhas, não era? De garrafas. Doritos. Eu acho que o autor desta pergunta é o grande jornalista e guionista Henrique Mota Lourenço. Não pareceu-me que era. Achas que era? Acho que era. Bom, não interessa. Mas, Fernando Alvim. Lembram-se desses tempos? Eu sou o vosso Júlio Isidro. Sabes? Fernando Alvim vigorizou-nos. O meu não é. Para irmos para o Perfeito Normal. Nós perguntámos. Foi-nos prometido. Foi. Então, Fernando, a gente pode, por exemplo, imagina, gravar num exterior. Claro que sim! típico. Começou aí uma. A gente terá. Guarda-roupa e adereços? Sim, sim! E no dia chegamos lá e diz o produtor. Vocês é ali aquela mesa com aquelas duas cadeiras. Isto é um sketch sobre o abominável Homem das Neves. A gente precisava deixar num monte. Não, é naquela mesa. Ou naquela mesa, ali onde tem as duas cadeiras. O Alvin, onde está? O Alvin, este não se pode. Está ali, ele já está no palco. Não podem falar. Isso é bom demais. Ou um monte, porque é que achas, ou uma mesa. Porquê é que achas que nós os dois nos recusámos participar nessa show? Mas olha, quando houve condições é que nós entrámos. Todos os Doritos que nós quiséssemos comer. Sim, embrulha. E nessa altura, Pedro Granger quase fazia parte dos Gatos Fedorentos. Entrou num sketch, sim. Entrou num sketch. Aliás, deve ter sido das poucas pessoas que entrou em. E a Rita Amado? Rita Amado. Também conhecemos no Perfeito Normal. Sim. Sim. A Rita Amado que numa série de. Aliás, era a atriz de serviço. Que tu queres ser eu, não é? Mas sim. Houve mais. Exatamente. Houve Inês Mendes da Silva. Uma prima do José Diogo Quintela. Mais tarde, sim. Num sketch em que o José Diogo levava uma chapada. Que eu só posso levar chapadas da família. Mais quem? Qual foi o sketch que mais gozo vos deu fazer? Bem, o primeiro a ter grande sucesso foi aquele de A Minha Vida Dava um Filme Indiano. E aí eu estava presente nesse. Eu estava lá, apresentava o Perfeito Normal e eu aí percebi que havia um fenómeno que estava a começar. Percebeste que este programa pode não ser um desastre assim tão grande. Eu percebi que algo tinha acontecido naquela noite e acho que a partir daí as coisas explodiram. Explodir. Na altura achava mais piada aquilo que nós fazíamos. Eu ria-me bastante. É isso, eu acho. Eu acho que o êxito desse sketch tem a ver com o facto do Zé Diogo estar a rir. Não, eu até a metade da segunda série ria-me imenso. Exato, dos nossos era recorrente, não é? E depois, a partir de uma altura, eu. Farto, não acho grande graça. Mas alguns foram difíceis de gravar. Zé Diogo é o fã número 1 do Gato Fedorento. Olha, temos aqui uma pergunta mau onda para o Zé Diogo Quintela. Estou curioso. Pergunta mau onda para manda, Zé Diogo. Manda vir. Zé Diogo Quintela, o negócio das padarias está assim tão mau para que tenhas que te sujeitar a fazer o anúncio da Multióticas? Pá. Ai. Mas qual é o mal daquele anúncio? Epá, se, não é agradável, pá. Não é um anúncio familiar, as pessoas não ficam com vontade, de comprar óculos. O negócio das padarias está bem, muito obrigado. Epá, e o anúncio? Digamos que eu também acho muita graça. Mas só o Fininho, desculpa, Fininho, foi mais por quereres trabalhar com aquele realizador? Não foi? Foi o argumento. Eu adoro a malta que faz publicidade e diz: não, epá, foi. Foi o trabalho com aquele realizador e. E o próprio argumento também. Os anúncios. Epá, aqueles anúncios. Não, aquilo é muito simples de fazer. É. Comprem óculos. Comprem óculos. Ou, são uma família e comprem óculos. É um senhor mais velho, compra óculos, temos óculos para si. Muito simples. Epá, e depois deu-me a oportunidade de fazer aquilo que eu sempre quis fazer na vida, que era a carreira de sonho, que era cantar. Sim. Sempre foi o sonho. Sendo que já tenho que agradecer a Joel Branco, que foi com quem eu gravei o primeiro anúncio da Multióticas. Que Joel assinou... Branco, o Joel Branco. O Joel Branco. O Joel Branco. O Joel Branco. O Joel Branco esteve no início da carreira do Herman. Sim. E olha, e agora cruzei-me com ele, em boa hora. E ele afinou a minha forma de cantar. Multióticas, a melhor oferta sempre. Bravo. Obrigado. É a minha parte favorita do anúncio. É quando eles cantam e vê-se que Zé Diogo Quintela ganha balanço para cantar. Ele vem cá atrás buscar Multióticas. Eu nem sequer tinha reparado, cantavas, te cantas mesmo. Mas não vês o anúncio até ao fim? Não via os autores na rua. Autores não cantam. Não canta. Outra mensagem. Mensagem política. Não. Pergunta política. Atenção. Qual dos gatos de Florento se sente mais apto a candidatar-se a Presidente da República? Vamos a isso. Então Miguel, queres assumir? É pá, não. É Miguel Góes. Para já ainda não. Mas... Então o Cardi está na calha. Para... Não há a mínima hipótese disso alguma vez acontecer. E se algum deles se candidatar, eu farei campanha contra. Que desagradável. Sim. Olha, outra mensagem, desta vez do Blackface. Olá, boa tarde. Meu nome é João. Eu gostava de ouvir os gatos comentar aquela questão sobre terem sido acusados de blackface num anúncio da Mel há uns anos. Nunca os ouvi comentar esse assunto e acho que era pertinente nesta altura em que se anda, em que tudo é tão sensível, todos os assuntos. Acho que era interessante. Obrigado. Não foi só aí. Não foi só aí. Nós fizemos, eu fiz várias personagens. Por exemplo, o professor Chibanga era uma personagem negra. Eu fiz de Barack Obama. Deve salientar-se, aliás, que eu, para fazer de Barack Obama, preciso de muito menos maquilhagem do que para fazer de Marcelo Rebelo de Sousa. Sobretudo agora que vives... Sou muito parecido com Barack Obama. A questão é esta. Tu vives agora entre Lisboa e Cabo Verde, não é? Já lá vamos. Reparem, a questão é esta. O blackface... não tem nada a ver com interpretar uma personagem negra. Blackface é um tipo de maquilhagem muito específico. O Al Jolson está em blackface. O Ted Danson, naquele roast da Whoopi Goldberg, está em blackface. Nós nunca estivemos. Eu estou a interpretar uma personagem negra, que é diferente. E, portanto, se eu posso interpretar uma personagem... interpretar uma personagem feminina, por exemplo, ou que é mais velha do que eu sou, porque é que eu não posso interpretar um negro? Por exemplo, imaginem que nós hoje estávamos a fazer sketch. Portanto, eu imitei José Sócrates, mas hoje não podia imitar António Costa. Isso ser-me-ia vedado. Isso parece-me injusto, quer para mim, quer para António Costa. A única razão, o único argumento que preside a desculpa, o senhor não pode imitar o António Costa é porque ele é diferente. Eu andei a minha vida toda a pensar o contrário. Que o facto das pessoas terem a pele mais escura ou mais clara que a minha não as tornava diferentes de mim. essa ideia de que interpretar uma personagem negra é blackface dá alguma vontade de rir, porque há dois livros bastante importantes, aliás, na história dos movimentos dos direitos civis americanos, dois livros cujos autores escureceram a pele e foram, digamos, interpretando uma personagem negra, experimentar na própria pele como é que era a vida no sul dos Estados Unidos para uma pessoa negra. Uhum. E escreveram livros baseados nessa experiência, livros esses que foram bastante importantes. Hoje, aparentemente, eles estavam em blackface. Enfim, é absurdo. Ora, uma outra pergunta que nos chega da Margarida, que está a ver-nos desde Londres. Ahá! Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp? Olá, Alvin. É só para mandar um beijinho e para dizer que estou aqui a ver a prova oral pela primeira vez aqui no Facebook. E olha lá, isto é uma prova oral ou é um... Com humor não se brinca. Não se brinca. Um beijinho a todos. E em especial aí ao Ricardo Araújo Pereira. Olha, Ricardo, sou muito tua fã e também sou muito fã do Vivier. Gostava tanto que me apresentasses. Um beijinho a todos. Desde Londres. Muito bem. Olha, beijinho, fica combinado. Gregório do Vivier goza de grande prestígio junto do sexo feminino. Ah, é? É verdade. E tu também, Ricardo. Também, mas isso não me é dito pessoalmente. Isso se calhar é capaz de ser um boato. Fala-se. Capaz de ser um boato e tal. Não creio, não creio. Não chega, não chega. Não creio. Não chega. Tu tens grande astúcia. Pois é, Ricardo. Vamos aqui para uma pergunta curta e grossa. Aí está. Tem 2 segundos esta pergunta. E um especial de Netflix? Ah, boa pergunta. Não. E um especial de Netflix? Pergunta-vos. Atrás de nós andam eles. Qual é o favorito? Não andam nada. Não andam. Por acaso era. Um especial de Netflix é uma grande ideia. Por acaso é uma grande ideia. Mas é para nós dizermos qual é o nosso favorito? Não. Ah, é para nós fazermos um. Exato, sim. Exato. Ui, isso é capaz qual de. Vosso, mas já agora qual é o vosso favorito? Tem algum? Estás a ver? Isto era Zé Diogo, o Quintela a fazer-se de parvo. E agora, pronto, deu uma pergunta. Eu gostei muito daquele do Gervais agora. Não gostei. Isto é da parte lá do funeral. Do chapéu. Mas gostei mais do chapéu. E tu, Ricardo? Exatamente. Chappell. Gosto imenso do Chappell, Dave Chappell. Gosto imenso do Dave Chappell, do Chris Rock, do Ricky Gervais. E gosto de um tipo. Há um especial do Netflix que se chama Neil Brennan, que é um gajo que escrevia com o Dave Chappell. Trimike. Chama-se Três Microfones. Uhum. Sim, um especial. Muito engraçado aqui. E viram agora o John Mulaney? Não. O John Mulaney vale muito a pena. Eu vi um bocadinho. Espera até chegares ao beat do Trump, que é um cavalo no hospital. Epá. É incrível. Mas e vocês dois? O Chappell é fortíssimo. Gostei muito de Neil Brennan e de Dmitry Martin também. Ah, sim, sim. Exato, bem lembrado. De vocês os quatro, quem é aquele que investiga mais este tipo de coisas? Quem é que investiga mais o humor? Esse é o Ricardo. Deve ser o Ricardo. Claramente. O Ricardo tem uma tabela, uma tabela há muitos anos, com a fórmula mágica do humor. É isso mesmo. Nunca vi isso. Nunca está fechada num cofre. Está fechada num cofre. Ao lado da fórmula da Coca-Cola. Ao lado da Coca-Cola e dos pastéis de bolo. É uma tabela. Ricardo, entre alguns dos mitos que estão associados aos gatos fedorentos, há um que eu particularmente nem sequer sei se é verdade. E tem a ver mais do que um. Tem a ver contigo. Ah-ha. Que tu agora podes. E podes não responder. Certo. Okay? É verdade que tu tens duas capas cheias de documentos, devidamente documentadas. Uma delas diz Miguel Sousa Tavares e outra diz qual é Miguel Sousa Tavares e Pacheco Pereira. Não, pá, não tenho. Pá, não venderam-me esta ideia. Não sou, tinhas... Atenção, podia ser verdade, porque eu de facto sou rancoroso. Mas já não tenho nada contra o Pacheco Pereira. Atenção, o Pacheco Pereira. Aliás, até gosto do Pacheco Pereira. No outro dia fui a convite dele, fui à Marmoleira e foi muito divertido aquilo. Para já ele. Pá, aquilo é incrível, hein? Incrível. Eu, a certa altura, ele estava-me a mostrar aquilo tudo e eu perguntei-lhe: o senhor, quanto é que lhe foi diagnosticado o transtorno obsessivo compulsivo? Porque ele coleciona tudo! Sim, sim. Tudo. Ele disse, aqui tenho os pins. E eu pensei que os pins era uma gaveta onde ele tinha um pin a dizer Soares é fixe e outro a dizer para a frente de Portugal. Não, não, é um armário cheio de gavetas até ao teto, com pins de todas as campanhas eleitorais americanas, de presidenciais, portuguesas. Convém dizer o que é isso da Marmoleira. A Marmoleira é um conjunto de edifícios que o Pacheco Pereira foi adquirindo ali na Marmoleira, que estão cheios de... Epá, eu acho que ele está mais equipado do que a Hemeroteca de Lisboa, em termos de jornais. As pessoas podem visitar? Podem visitar. Aliás, ele diz, os investigadores só não vêm para aqui se não quiserem. Quem queira investigar, fazer investigação... pode ir para ali e tem muito que fazer. Então e Sousa Tavares? Não, Sousa Tavares realmente é uma pessoa que eu não aprecio, mas era o que eu te estava a explicar. Não tenho capa nenhuma, porque eu sou rancoroso, isso eu reconheço perfeitamente, mas sou preguiçoso também. Hoje em dia isso é tudo no Google. Não tenho vagar para organizar uma coisa dessa. Não só é o Google, como pá, o Sousa Tavares. Basicamente todas as semanas ele diz alguma e um tipo não precisa estar a guardá-las. Aqueles povos que a fruta nasce nas árvores todas e está tão baixa que elas não precisam de cultivar. Vocês têm algum ódio de estimação, Tiago não. e Miguel? Não. Não. Não. Não. Não. Amamos toda a gente. Então, bom. Olhem esta pergunta. Eu tenho medo que esta pergunta já tenha ido para o ar. Se for o caso, já temos aqui uma outra. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ismael e gostava de vos colocar uma questão. Se alguma vez vos surgisse a oportunidade de realizarem um filme, como fizeram os Monty Python, aceitariam? E de que género de filme é que seria? Ótima pergunta. Boa, o Mackie. Mackie, é pá, sim. Um o nosso realizador seria... Miguel sempre foi o nosso... Um filme seria de facto um grande projeto. De pensam nisso ou não? Pensamos numa hipótese, sim, pensamos nisso como uma hipótese, mas não, até nenhum de nós teve uma ideia que convencesse os outros até isso acontecer. Pois, não pode ser só o nome, não. Tem que haver uma ideia. Sim. Exato. Parece-me. E financiamento? Faz sim, posso. Então, com dinheiro que acumularam durante estes anos. Quarta vez. Sim, rapidamente quarta podem vez. Fazer com alguém um, está filme, a contar. Um filme de autor e depois rentabilizar, ainda impossível. Vamos ouvir esta mensagem que nos chega da Bia. Olá a todos, daqui uma grande fã. Gostava apenas de tentar mudar um pouco o assunto e tentar perceber um bocadinho qual é a vossa opinião sobre o. Eurovisão e tudo o que se passou, e especialmente o que é que acharam da prestação de Portugal. Perfeito, perfeito, seria cantarem um bocadinho do Jardim. Obrigada, beijinhos a todos. Beijinho. Então, viram? É capaz que isto. Assistiram? Acompanharam? Eurovisão, é pá, eu vamos ver. Eurovisão, não posso dizer que tenha acompanhado. Acho que a última vez que acompanhei a Eurovisão foi em 83, talvez. Ouvi falar o ano passado. Quem é que venceu em 83? Não sei. Armando Gama? Na Valentina Torres e Armando Gama. Apaixonaram-se dessa edição, se bem se recordam. Sim, sim. Não, eu não sei. Epá, não posso dizer que seja um espectador assíduo. Mas posso cantar se quiserem algum tema. É melhor não. Talvez seja melhor não. Ouvi falar o ano passado em qualquer não. coisa. eu não. Alvin, queres iniciar a música? Pode ser que eu a reconheça e que comece a troteá-la também. Eu acho qual música? É tal o Jardim. Ah, o Jardim, peraí, mas o Jardim. Ok, Jardim. Nós conseguimos isso. Casa e Jardim. Não, ouve lá, porque eu apanhei só o finzinho do. Das. Como é que chama? Das músicas e depois a votação e ganhou aquela música israelita. Uma senhora chamada excelente Neto. Tema. Essa excelente podemos tema. Cantar. Peraí. Muito giro. Muito giro esse tema. Eu arranjei aqui o Jardim, peraí. Vejam lá. Não, mas deixa estar. Não, espera lá. Olha. Nunca te quis menos do que tudo, sempre, meu amor. Então, que tal? Canta, filho. Agora. Falsete é o teu forte, Fini. O João Branco teve-te ensinar para isto. Realmente. Avança para o falsete, Fini. Dá o balanço. Não. Epá, não sei cantar isto. Não é por estragar a música das senhoras. Isto é muito moderno para este. Põe a da multióticas outra vez. Não tens aí nada um bocadinho mais pá, dos anos 80? Vejo. O que é que tens aí? Tu gostas de cantar? Ele quer que eu não. Diz uma música que nós tocamos. Não gosto de cantar, mas eu a playlist da Débora Cristal. Era o festival. Era o festival da canção de 84. Sim. Ganhou a Suécia. Digilu Digilei. Foi Digilu Digilei. Bom tema. E a seguir, 85. Bobby Sox da Noruega. Tu vais continuar. Tu sabes, tens erudição do. É vocês, vocês ficam meio impressionados. Eu só ao pé do Galopim, não, mas. Verdadeiros especialistas, não. Então, mas há aqui uma coisa que nós estamos a aproximar-nos muito, muito, muito pressa do olha, final. É na verdade, pena. Temos 5 minutos. Temos 5 minutos. Eu tenho ainda uma pergunta que gostava de reparar, uma pergunta incómoda. Como dá nada. Sobre o dinheiro, sobre se somos. Não é! O que é que o Miguel faz? Não é, não. Exato. A minha pergunta, esqueci-me agora. Qual era? Ah, já sei, espera aí, só para falar aí, tu devias ter entrevistado, sabes quem? Quem? Zé Sócrates, pá. Com essa insistência em perguntar do dinheiro, o gajo já está a dizer: é pá, porra, sim, pá! É tudo meu! É sempre a perguntar. Eu entrevistei José Sócrates. O dinheiro é que é milionário agora, não é? Eu entrevistei José Sócrates enquanto primeiro-ministro, se bem se recordam, no 5 para a meia-noite. Foi incrível. Eu adorei ter feito a entrevista. Só que foi um presente, de certa forma, envenenado, porque José Sócrates quis. Ah, boa pergunta! Quis saber as perguntas antes. Uh-huh. E eu tive que. Bem, o que eu pensei foi: basicamente, tudo bem, posso dar algumas perguntas, mas depois, no decorrer da entrevista, como é óbvio, então, pela ninguém primeira vai parar para dar alguém. Uma entrevista, isso. Pá, no fundo, ele obrigou-me a preparar uma entrevista. Né? E havia coisas. Há um momento que eu me recordo, que havia uma pergunta que ele sabia, porque era um sonho antigo que eu tinha, que era de um dia apanhá-lo à saída de uma conferência de imprensa, e no meio daquelas perguntas todas técnicas, então, o IVA, que ele não sabe, não é mesmo, não é? IRS, essas coisas, não sei o quê, economia, eu dizer: Sr. Primeiro-Ministro, sabe o que é o amor? Era o que eu queria, esta era a minha intenção. E então disse: bem, contei-lhe o plano e disse: e então agora faço-lhe mesmo a pergunta que queria fazer, que é esta: o senhor sabe o que é o amor? E o Sócrates sabia desta pergunta, e a reação do Sócrates é: ah, excelente pergunta. É muito bom. Vocês têm que ver a reação dele. Estás a dizer que ele é ligeiramente dissimulado, é? Sabes que ele, sobre amor, eu não sei se ele sabe muito. Agora, sobre amizade. Sim. Ele sabe o que é amizade e o que é ter amigos bons. E sabe pôr um valor na amizade. E quando vocês o entrevistaram, digam lá, porque eu também sei que os meus, os sufrágios, e esta é uma pergunta que me importa bastante saber a vossa resposta. A grande maioria das pessoas que ali foram também sabiam as perguntas, verdade? Atenção, as condições. Para já, não, as condições eram iguais para todos. Certo. E é isso. O quê? Sabiam ou não? Não. Não sabiam as perguntas? Não. Era. O problema de fazer aquele programa é o seguinte: o programa tinha duas partes. Uma primeira parte em que a gente dizia o que nos apetecia. Ou seja, not pulling any punches, como se costuma dizer. E depois uma outra parte em que temos um convidado lá. Ora, essa parte é especialmente difícil de fazer, porque quando tu convidas uma pessoa, há duas coisas que eu acho que tu não deves fazer. A primeira é hostilizá-la, humilhá-la lá. Claro. A segunda é bajulá-la. E portanto há um caminho intermédio aí, que é fazer um tipo de provocação. Um tipo de pergunta que, sendo provocatória, é também ao mesmo tempo sedutora, é isso? Pá, sim, quer dizer, o humor consegue fazer isso bastante bem, porque, enfim, gera uma espécie de capa. E essa predisposição. Sim, uma espécie de capa gozona. Que torna as coisas um pouco mais leves. Mas essa era a nossa dificuldade. A da altura ouvi-te a dizer algo. Tu agora disseste que o humor torna as coisas mais leves. Numa entrevista que tu deste recente. Pode fazer o contrário, sim. Sim, também pode fazer. Mas tu dizes que logo à partida o humor serve para as pessoas terem menos medo. Ouvi-te a dizer isto. E eu concordo. Sim, o humor serve. É um dos seus princípios básicos. É para as pessoas terem menos medo, enfrentarem a realidade com menos medo. Não é? Por isso é que se brinca com coisas que são bastante, bastante sérias. Não é? Deixem, última pergunta. Vamos ver. Boa tarde para todos. Eu gostava de vos perguntar se, durante a vossa ausência da televisão, houve algum acontecimento nacional ou internacional em que, nas vossas conversas, tenha surgido logo ideias que daria para um bom sketch, mas infelizmente não o puderam fazer? Epá, sim, inúmeras. Nós tivemos excelentes ideias de sketches absolutamente geniais. Sim. Mas infelizmente a gente disse: epá, olha, não estamos na televisão. Exato, agora, pronto, olha, paciência, mete isso na gaveta. Ou deita fora mesmo. Estamos mesmo a acabar o programa. Última pergunta. É verdade que vais para a Rússia acompanhar o Mundial? Paga peso de ouro pela Folha de São Paulo. Exatamente. Paga, cá está. E quanto é que vamos? Acho que são seis. Já. Seis referências. Sobretudo a segunda parte é verdadeira, sim. Não, de facto, eu escrevo na Folha de São Paulo aos domingos, e a Folha de São Paulo quer, então, vai enviar vários colunistas para o Campeonato do Mundo. Acho que é isso. Acho que vai ser, portanto, na fase do mata-mata, que eles chamam mata-mata, portanto, no fim da fase de grupos. Lá estarei na Rússia. Para escrever, acho que é todos os dias. Mas começa a escrever todos os dias ainda cá. Ainda. Vai estar na Rússia um mês? Não, não vai ser um mês, vai ser, mas vão ser mais 15 dias ou assim. 15 dias na Rússia. O que é que vais fazer? São para aí 14 dias a mais. Vais ver os jogos todos. Vai ver bola. Não é? Vais ver os jogos todos. Vou ter que estar. Oh, não, desculpa, é escrever dia sim, dia não, assim aqui. Por isso sim, vai ser. Há muita coisa para fazer na Rússia, pá. É, faz... Sim, já foste à Rússia? Não, mas já li livros. Já li livros. Estão aqui a falar do Trump. Vocês vão à Rússia ter com o vosso amigo Ricardo? Já pensaram nisso? Pá, é altamente provável que não, infelizmente. O Miguel Porto tem 4 filhos, como já foi dito. Só tens um. Mas chegamos a aguardar um convite. Folha de São Paulo, se calhar. Paulo. Oi, estou disponível. Bem, nós estamos mas eu se calhar vou à Rússia, mas pago com o meu dinheiro, uma vez que sou milionário. Porque depois das revelações de hoje, eu quero assistir a um torneio de futebol organizado pela FIFA, que nós temos a certeza. Sim, é limpinho. Não há cá corrupção para ninguém. Eu sou amigo do Paiás Maduro e ele disse-me que se calhar é possível que exista alguma corrupção. Não. Como assim? Esquisito. É possível. Olha, era um bom homem, um bom homem para o Sporting. Agora é o futebol todo. Ele é Sportingista. É, eu vi-o ontem a falar. Diz ele para vir para cá. Para ir para o Sporting. Olha, quero-vos agradecer aos quatro. Já agora, nota final: canal do YouTube, não é? Que vocês têm. Canal do YouTube. Sim. Não se sabe ao certo se vocês vão ter material novo, parece-me que não. Hashtag gato, hashtag fedorento. Ou não? Hashtag gato fedorento. E preciso. Podem em breve ter um filme. É o que sai desta entrevista. Muito breve. E uma série no Netflix. Sim. E uma série no Netflix. E uma série no Netflix, tudo produzido por milionários. Com o nosso dinheiro. Enquanto estamos a acender charutos com notas de 20. Claro. Sim. De 20 mil. Adoro. Adoro, pessoal. Foi incrível. Alvin, olha, gostei tanto disto que sou capaz de comprar RTP só para ter mais tempo no ar. Obrigado, Salgado Fedorento. Tem a partir de agora um canal do YouTube. Também agradecimento aqui ao Nelson. Que coisa tão bela. Gato fedorento tínhamos e continuaremos sempre a ter saudades vossas. Vocês vejam lá se deixam de padarias e óculos e outras coisas e regressam de uma vez. Vocês fazem falta, não é? Bom, quanto a nós, cá estaremos na próxima semana. E com quem? Pergunto a vocês. Surpresa! Porquê que é surpresa? Porque nós próprios ainda não decidimos bem que prenda temos para vocês. Portanto... aguardem na paz do Senhor. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. O Com Humor Não Se Brinca tem o patrocínio da Summersby. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersby. De repente... Imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Com humor, não se brinca. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor. Brinca com humor. Com humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Com humor. Com humor. Não se brinca. Não se brinca. Com humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Humor. Não se brinca. Não se brinca. Humor. Não se brinca. Não se brinca.